Quem sou nós que sozinho sinto força na batida escolhida para ser aplicada? Não há na diáspora mecanismo criado que comunique através da palavra tamanho poder da luz que estava apagada, apagando, e eles nem pagando para matar você. Arde, ilumina, queima e gera estrago, destrói com fogo a sabedoria universal eu encontro e trago. Pronto, mais que isso, preparado. Me uno com os meus contemporâneos, espalho a mensagem dos antepassados, dos que mantiveram o legado, dos que estão vivos explicando os motivos da busca do ouro e da prata. Salve Cindy, La Rock, Flash, Bambata. Irmão, ame sua cor preta. Você é Dandara. A força rara que nos conduz, sua palavra que tu produz, sua arte transcende. Quer saber quem eu sou, se só sou porque somos o futuro que nos pertence. Eu sei que somos baobás, mas vocês podem continuar achando que somos apenas sementes. Entende que nem todo mistério nos foi roubado, mas por nós tudo foi criado. A medicina, a agricultura, a engenharia e muito mais. Eu sou a busca por paz através da palavra. Somos a assinatura temporal de liberdade de todo o povo. Se isso é firme e legal hoje, amanhã seremos firme e legal de novo.